Quando os conquistadores lusitanos aqui chegaram, desde então passamos a ver o inferno diante de nós. Nos escravizaram, nos mataram, tombaram nosso amanhã. Tomaram nossas terras, destronaram o Deus Tupã. A canção já não tem mais o mesmo refrão, e o vento sopra noutra direção. A canção já não tem mais o mesmo refrão, e o vento sopra em outra direção. Guerreiro, escutai nosso canto fluir, unindo maias incas ao Tupi-Guarani. Guerreiro, escutai nosso canto fluir, unindo maias incas ao Tupi-Guarani. Sou índio guerreiro, sou a lei da floresta, da nação Tupi, tudo que dela resta. Dos Inca, dos Maias, Tucanos, Terena, Xavante, Pauxi, Zuru, Astapera. Eu sou Mapuera, eu sou Tirió, eu sou Ameríndio, eu sou Caiapó. Sou vento da mata, sou a pé do pajé, sou a força do rio, água de garapé. Guerreiro, escutai nosso canto fluir, unindo maias incas ao Tupi-Guarani. Guerreiro, escutai nosso canto fluir, unindo maias incas ao Tupi-Guarani.